愛と悔やみ憎しむ黒で塗られた進化の意味悲しみは息を殺し魂に乗り合う。 Olá, manios e manias! Aqui é a Sally, diretamente do Pará! Olá, aqui é a Pamela e eu só trabalho aqui. E esse, e esse é o Doce, doce de chocolate. Doce pão! Começa agora Dose de Chocolate, porque na TPM nada é mais irresistível. Não adianta vir com guaraná pra mim, é chocolate o que eu quero beber. Muito bem, Pamela. Hoje a gente tá aqui pra gravar uma dose rápida, né? Eu só quero o chocolate que me foi prometido depois dessa gravação. What? Estou zoando. Ok. Enfim. Acabamos de assistir um anime muito foda, né, Pamela? Que desempenho maravilhoso. Eu entendi a referência. Então, Pamela, por favor, nos agracie com o seu japonês e diga não, o nome do anime. Hoje vamos indicar Chrome Cro, mas antes disso, vamos para Reclames de Minha Pessoa. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vai daí, Pamela. Vamos agora aos reclames da Pamela. Saudações nerds, aqui quem fala é o Douglas, o host do Conversa Nerd Geek, e todo dia 10 e 25 de cada mês, você vai escutar a minha voz por aí. Aqui é a Karen Sfarelli, e no Conversa Nerd Geek você vai ouvir sobre livros, quadrinhos, desenhos e animes, e não venha me dizer que são a mesma coisa. Eu sou Fabiana Murren, e também falamos sobre tecnologia, ciências e séries que eu adoro. Aqui quem fala é Léo Oliveira, e aqui você também irá encontrar filmes, jogos, profissões, e muito mais, como por exemplo, tocar baixo no banheiro, né? Ah, eu sou o Petro Davi, o estagiário que fica servindo café pra esse pessoal. Abraços. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site www.culturanerdegeek.com.br. É isso aí, tá esperando o quê? Muito bem, Pamela. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a sinopse desse anime maravilhoso, bem né? Louco. Então, vou te dar as cartas hoje pra você fazer essa parte. A história começa quando um antigo artefato foi descoberto durante a construção da represa Kurobe, fato que acabou resultando na criação do Instituto de Pesquisa Kurobe das Nações Unidas. Olha só. Um local onde intelectuais de todo o mundo se reúnem para estudar tal objeto que em pouco tempo permitiu um enorme avanço no campo da engenharia robótica. Maneiro, maneiro. Tem algo mais aí? Nope. Tem sim. Os filhos desses pesquisadores estudam na MIT Tate International Senior High School. E o ponto inicial da história é quando um antigo samurai desperta na era atual durante o verão de 2016. Ô, louco, então ele acontece nessa época que a gente tá vivendo, né? Não sei. Sim, sim. E esse anime, né, ele tem 13 episódios nessa primeira temporada. Eu descobri ele na Netflix, né? Ele foi disponibilizado no mesmo dia que foi disponibilizado, aliás, eu já fui assistir e assisti já todos. Isso é o bichão mesmo. E tão bom doido. Que é. É um anime onde a todo momento tem várias coisas assim que você tem que ficar prestando atenção na história pra ir ligando e tal. Ele deixa... A primeira temporada dele te deixa com várias pontas soltas, só que de uma forma maneira, porque você vai entrar no segundo já com uma certa... Como é que eu posso falar? Uma certa teoria de o que, que pode vir aí, e o final dele explode cabeças depois que você já sabe, já acompanhou mais ou menos o desenrolar da história. Eu recomendo forte esse anime, né? Gostei já de cara. É um tipo de anime que eu gosto pra caramba, principalmente porque é meio futurista. Na verdade, ele é muito, sim, da nossa época, sabe? Eu achei bacana isso também. Mas ele tem essa parte de robôs. Eu recomendo forte, né? Acho que a Pamela também recomenda fortemente. Nope. Sim, recomendo. Então, Pamela, e o que que tu achou, assim, desse anime, depois de ter assistido esses 13 episódios? Não sei. Bem louco. Ok, eu compartilho também da opinião da Pamela, achei bem louco, empolgante. E tu gostou muito dele, achou que deixou a desejar ou tá bom assim? Gostei mesmo. Tem mais alguma coisa pra falar, Pamela, sobre... Alguma coisa, algum recadinho que tu queira dar aí pra galera? Não. Tenho. Não se esqueça de nos enviar e-mail para o tpmquest@gmail.com e me mandem barras de chocolate. É isso aí, galera. Assista o Kuromukuro. Muito bom, a gente indica forte aqui. Tá bacana. Estamos ansiosos pela segunda temporada. Um abraço aí pra todo mundo. E até a próxima. Um abraço da Pamela, a super secretária do TPM Quest. Calma que ainda não acabou, galera. Tem uma novidade aqui no Dose de Chocolate, que vai ser sempre no final do Drops. Tava pensando várias coisas pro Dose e tal. E aí a Tainê, lá do Conversa Nerd Geek do Flash News, ela vive me mandando áudios de recitações de poemas e poesias e eu gosto demais disso, tipo, do tipo de ficar no YouTube vendo as recitações que o pessoal faz e tal. Acho muito da hora. É uma forma fácil de você conhecer poemas, de você apreciar poemas. E aí eu tive a ideia de fazer isso no Dose, de trazer um pouquinho isso, porque eu sei que muita gente não lê poema, então não custa nada escutar, né? Fiquem aí com o primeiro, eu espero que vocês gostem. Sempre vai ser poemas que tem a ver com alguma coisa do mês ou da época. Enfim, espero que vocês captem, não vou explicar. Essa é a única vez que eu vou falar antes, então... Tchau! Curtam o poema. Rio de Janeiro, 1938. Soneto à Lua, de Vinícius de Moraes. Por que tens olhos escuros e mãos lânguidas, loucas e sem fim? Quem és tu, não eu, e estás em mim, impuro, como bem que está nos puros? Que paixão fez-te os lábios tão maduros, num rosto como teu, criança assim? Quem te criou tão boa para o ruim e tão fatal para os meus versos duros? Fugaz, com que direito tens-me presa, a alma que por ti soluça nua, e não és Tatiana e nem Teresa, e és tampouco a mulher que anda na rua, vagabunda, patética e indefesa, ó minha branca e pequenina lua.